Salve, salve, coelhada! Decadentes número 413. Porque aqui para nós não tem esse negócio de data FIFA, essas coisas aqui não. Aqui é trabalho, como diria Muricy, aqui é trabalho. Eu sou Jairo Viana e estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar chamando ele, Felipe Deleucas, que está ali usando uma camiseta sexy sem ser vulgar. Você ficou com inveja do Thales sem camisa semana passada? Não, com inveja não, porque eu estava sem camisa aqui e coloquei essa camiseta apenas para não ter esse momento de sedução, né? Igual teve domingo passado. É, a gente quase que derrubaram o canal aí, porque é muita sexualidade aflorada aí, contar sem camisa. Brincadeira, viu? Ele, o homem que agora tá fazendo um programa direto de um recinto claro, com luz elétrica, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, graças aos patrocínios dos nossos inscritos aí, agora eu tenho câmera, agora eu tenho luz. Se alguém tiver como doar uma lâmina de barbear, também eu tô aceitando agora, tá? Só falta isso para ficar tudo completo. É, tá precisando mesmo. Infelizmente, o problema de ser um programa numa data FIFA é que eu não tenho o prazer de anunciar e pedir a ele, o homem, a lenda, o mito, que faça um resumo. Mas como eu não aguento, eu vou pedir, menino Thales, faça o resumo do jogo da seleção e dê sua boa noite. Boa noite, galera. Uai, rapaz, eu vou fazer vários resumos. Tem o resumo do jogo da seleção e o resumo da pelada de hoje, que eu marquei 3 gols. Ah, não, para, lá vem. Não. Uai, o Lucas tá aí, o Lucas é testemunha, rapaz. Papai aqui pediu música, papai fez gol de cabeça, de perna direita, de tudo até jeito. Papai tava demais hoje. Papai hoje tava impossível, veloz. Thales fez um gol, até que não foi o Thales que fez. Tocaram pro Thales, ele errou a bola e foi gol. Então foi um gol dele que ele nem encostou na bola. Esse nem Pelé fez. Tá vendo? Mas vamos lá. Bom, notícias do América aí, esses dias aí estão bem fraquinhas, né, do masculino. Esporte especializado tá bombando aí. Eu tenho até uma crítica a fazer ao futsal, que eu tanto amo, que eu tanto adoro. Mas vamos deixar os esportes especializados. E a gente não tá tendo jogo porque tem a data FIFA, né? Que, bicho, tá foda, cara. Tá foda. Parar o Campeonato Brasileiro pra ver esses jogos de eliminatória aí é doído. Tudo bem que acho que é terça-feira a gente joga contra um trem muito maluco, cara. Existe a data FIFA. Olha que trem mais interessante. Existe a data FIFA e aí na data FIFA não se pode ter jogos do Campeonato Brasileiro. Sei lá por quê. O campeonato é meio que paralisado, né? Apesar que teve um jogo do Cuiabá contra o Cruzeiro ontem. Mas, teoricamente, essa data FIFA aí é para que os times não percam seus melhores... Os times que perderem seus melhores jogadores para a seleção, eles não tenham prejuízo no campeonato. E aí o América vai jogar com o Botafogo na quarta, e hoje eles convocaram o Adrielson, sei lá, acho que é esse mesmo nome do zagueiro deles, que provavelmente não vai jogar... Então ele vai lá só para vestir uma camisa da seleção e voltar. O cara vai lá para o Uruguai jogar na terça e vai saber se vai dar tempo dele jogar contra o América na quarta. E mesmo se der tempo dele jogar, ele vai ter um desgaste físico. Então essa data FIFA aí não, é meio loucura. Quanto ao jogo, o Diniz entrou com uma formação muito maluca, cara. Muito, muito, muito maluca. Ele entrou com o Neymar, Rodrigo, Richarlison e Vinícius Júnior. E sem nenhum meia, cara, um negócio muito doido ali, sabe? Jogamos com os quatro ali, o Neymar jogando mais recuado um pouquinho, né? Mais recuado um cadiquinho. E com essa turma aí, mas o jogo em si foi diferentemente do primeiro jogo do Diniz na eliminatória, que o Diniz foi bem ontem. No jogo de quinta-feira foi muito mal, o Brasil não rendeu bosta nenhuma, a gente acabou achando um gol de escanteio. O nosso zagueiro, o segundo gol que a gente faz com o zagueiro, né? O primeiro foi com aquele Marquinhos, que para mim é ele é super valorizado, como muitas coisas acontecem aí, que joga no PSV, não acha essa maravilha toda, mas é opinião, óbvio, né? E a gente não teve capacidade de abrir uma vantagem contra a Venezuela, perdemos o Danilo logo com 20 minutos, antes um pouquinho, entrou um menino, cara, um menino de 21 anos, Ian, não sei o que lá. É engraçado que esses caras vão entrando na seleção e você nunca nem ouviu falar nos caras, cara. De repente entra um menino lá de cabelo rosa, que saiu do Curitiba, joga não sei aonde e já tá jogando na seleção brasileira. E não comprometeu, apesar que o Danilo hoje, ele na Juventus, ele joga muito mais de zagueiro do que de lateral, né? Então, ali foi mexer literalmente 6 por meia dúzia, né? Não fez efeito nenhum. O nosso trio de ataque muito mal, o Richarlison completamente perdido. Richarlison, eu acho que esse é o décimo, acho que entramos no décimo mês que o Richarlison não faz um gol pela seleção, né? Então, ou 10 jogos, alguma coisa. Assim, é muito tempo que o Richarlison não faz gol pela seleção. E tá parecendo esses galinhos de briga, sabe? Houve uma confusão lá com o Neymar, em vez dele segurar a onda, ele foi pra cima do cara e tal. Uai, o Richarlison tem que voltar a fazer gol e não sair querendo defender os outros. Vinícius Júnior muito mal, não sendo o mesmo jogador do Real Madrid. O Rodrigo, e no Real Madrid, ele ainda não é o titular absoluto, né? Também bem mais ou menos. E até que no finalzinho, numa bonita jogada da Venezuela, o camaradinha lá fez um gol, um bonito gol, cara, uma puxeta, quase uma bicicleta ali, um bonito gol. A gente agora tá com 7 pontos, a Argentina com 9, a gente tá classificado pra Copa, né, porque agora classificam, acho que tem 9 seleções, classificam umas 15, né, na Sul-Americana. Se bobear, vai até time aqui do Brasil, deve vir jogar a Copa do Mundo, tanta vaga que eles estão criando. Mas é isso, tivemos esse joguinho aí bem mais ou menos, e só isso mesmo, vamos que vamos. Maravilha! Só, mas já que você falou sobre seleção, apenas pontuando aí que saiu hoje na imprensa que o Diniz vai fazer algumas mudanças, ele vai tirar o Arana, que não comprometeu, mas também não fez absolutamente nada de produtivo, né? Ofensivamente. Vai tirar o Arana e vai colocar um outro rapaz aí, um Lorim, acho que é Carlos Augusto, alguma coisa assim, que eu também nunca ouvi falar no camarada. Nunca ouvi falar. E no lugar do Richarlison vai entrar o Gabriel Jesus. É mais ou menos igual na América, né? Sai boi bandido dentro do Wellington Paulista. Ou seja, nada por ninguém. Rapaz, seleção tá brava. Mas vamos falar da nossa seleção, que é o América. Ei, que beleza, hein? Lucas até desanimou ali. Quando ele ouviu essa frase ali, ele já sentiu a pressão. Na verdade, não. Tava tentando buscar informações esportes especializadas aqui, mas quando chegar a hora eu falo. Mas é uma dificuldade de arrumar informação para algumas coisas, viu? Enfim. Menino Thales vive reclamando da dificuldade em fazer esportes especializados. Vou fazer uma crítica severa a isso. Vou começar falando dessa peça de roupa que o Menino Thales está utilizando. É a camisa em homenagem ao Outubro Rosa que o América fez, né? É uma camisa de base preta, né? Ela é meio mescla, cinza. Né? Ela é cinza, né? Ela é cinza. É um cinza muito bonito, com a gola aqui e as mangas em preto, com os detalhes em rosa aqui, ó. Atrás também tem uns detalhes em rosa, e no final dela aqui embaixo, aqui também tem uns detalhes em rosa. Uma camisa muito legal, principalmente, desculpa, eu puxei a palavra, aí você ia falar alguma coisa dela, mas bem rapidinho, ela, diferentemente da camisa... Dessa camisa aí que o Lucas tá, das camisas de jogo desse ano, eu achei o tecido das camisas de jogo desse ano muito pesados, né? E pra esse calorão que nós estamos em Belo Horizonte, essa aqui tá sensacional, cara. Essa camisa aqui, vocês veem aqui, só pelo jeitinho que eu mexo aqui, o tanto que ela tá levinha, tá soltinha, tá uma delícia essa camisa. Mas só pra te adiantar, Jairo, não tem mais 5G, tá? Vieram só duas, e as duas já foram vendidas. Uma é a minha, e a outra não é a sua. Deixa de ser otário, rapaz. A minha já tá reservada já. Para a segunda leva, isso que eu estou falando. Ô, coitado você. Para a segunda leva. Coitado você. Você acha que você tem esquema, eu tenho esquemas muito melhores do que os seus. Eu não tenho esquema não, bebê. Eu não tenho esquema, nem quero ter esquema. Eu gosto dia 14... Que é mesmo. Você foi buscar essa camisa, você ficou lá na porta da loja para ela abrir, dia 14? Não. Não, porque você me mandou mensagem 8 horas da manhã perguntando se queria que pegasse camisa lá e tal. Ah, você estava na porta. Não, é que eu me programo, que eu iria lá na loja. Sei. O senhor reclama e compra todas as camisas que saem. Reclama, acha ruim, mas tudo que sai, compra. Tô mentindo? Tá, porque ultimamente eu não tenho reclamado da Volt, não. Tem anos que eu não reclamo. Mas compra tudo. Não, reclamar da Volt, eu não reclamo, não. Pelo contrário. Quando é, bicho, que a gente ia ter uma camisa... pensar que a gente ia ter uma, sei lá, quinta, sexta camisa, igual essa aqui que lançou esse ano aqui, ó. Ah, que isso, bicho, bacana demais. Agora a gente fica na expectativa todo ano de ter uma camisa do Outubro Rosa e uma do Consciência Negra, que as do Consciência Negra também são bonitas pra cacete. E do Novembro Azul mês que vem? Aí Novembro Azul, meu pau no seu cu. Não, mas que violência. Mas eu não duvido, quer dizer, tem outra coisa legal também, já que você tá falando estranho, como a gente tá na Semana das Crianças, né, quer dizer, estava, né, que acabou. Ontem eu comprei uma camisa pro meu filho, aí ele ganhou um livrinho do América, muito legal, cara, muito bacaninha, sabe? como as histórias do América aqui, né? Falando alguma coisa. Aí, curiosidade sobre a América. Aí, aqui tem um caça-palavra. Não sei se a galera tá vendo. Um caça-palavra muito legal. Tem um negócio aqui de colorir muito legal pra criançada. E aqui eu achei muito legal, cara. Que aqui você... Não sei se tá dando pra enxergar aí direitinho. Uhum. Aqui estão os jogadores do plantel do América desse ano, né? E aqui as 11 posições onde a criança vai escolher os seus jogadores favoritos para ser o time ideal dele de 2023. Sacou? E aqui também tem um... Eu não lembro como é que chama esse livro. Labirinto? Labirinto, né? E é isso. Muito, muito, muito legal o livrinho, sabe? Muito bacana. Queria que fosse distribuído. Acho que seria interessante distribuir ele lá no dia de jogo, alguma coisa assim. Um livro muito bonitinho, cara. Muito legal. Muito legal mesmo, certo? Eu crianças acham muito legais esses desenhos aqui do América, que começou muito legal, né, cara? Eles começaram a fazer umas revistinhas, uns trem bacana, mas deu uma paradinha. Tomara que volte, que eu acho muito legal esses negócios aqui. A criançada gosta pra cacete, certo? Verdade. Eu peguei, inclusive, várias tirinhas e transformei em preto e branco pro meu menino colorir. Até compartilhei. De vez em quando eu lembro de compartilhar esse PDF nos grupos aí. Legal, né? Bem legal. Legal, me colori. Bem bacana. Bacana demais. Eu achei essa camisa muito bonita. Ela, inclusive, com ela de jogo, ficou muito bonita e ela tá em leilão. Mas eu não vou conseguir pegar o leilão dela, não, que os valores já estão lá em cima já. Mas como assim? Ela foi pra jogo? Foi no último. O último jogo foi com a Guerra jogou com ela, cara. Com patrocínio ficou super bonita, viu? Os lances lá no site já estão bem grandes, já estão bem altos, cara. Não, eu não vou correr atrás, não. Fã-clube do Aguerre é muito... O lance atual da do Aguerre tá 903 pila. E o do Pazinato, só tem as duas, né? Tá 767, ou seja, se você quiser, o próximo lance na do Aguerre já é R$1.026, mais 150 de frete. Então, eu, por exemplo, já não vou nessa. Mas tem um outro leilão também, o leilão dos jogos contra o Cruzeiro. Ah, eu acho que acabou. Acabou também. Tava até esses dias estava aqui também umas camisas. Esses leilões aí tá difícil. Nossa, por algum motivo, os ingleses estão adorando comprar camisa nossa. E eu não consegui entender por que até agora. Você entra nos leilões da América, as camisas melhor estão tudo com os ingleses. Acho que o Lucas tá falando alguma mudo. Coisa aí. Mudo, era uma piada ruim, deixa pra lá. Que bom que tá. Mas isso é do período que eu estive presente lá espalhando a palavra. Então, assim, entendi. Muitos cidadãos lá do Reino Unido de que o América era um grande time. E acho que. Mas não dá pra eles entrar no leilão da camisa do Lucas Cal, na camisa do. Sei lá, do Júri. O inglês tem dinheiro, mas não é tão burro assim, não. Ah, pois é, cara. Foda isso. Os cara não podem disputar as camisas bacanas com a gente, não. Disputa as camisas pé de macaco lá, que aí ninguém quer elas mesmo, não. Eu tô atrás de uma do Mastriani, já tem um tempinho, mas tá difícil, hein? As do Mastriani. Vou ter que pedir o menino Rolô, que tem acesso ao Mastriani, pra arrumar uma camisa aí, viu? Que brincadeira. Bom, nessa semana aí, como o Tarso falou, tivemos poucas notícias lá do CT. A única coisa digna de nota é o Aloysio, que postou praticamente todos os dias da semana dirigindo para o CT, embora não apareceu em nenhuma foto ou algo do tipo. Ou seja, hoje ele mandou inclusive um "estou indo trabalhar", ou seja... Trabalhando de Uber. Imagina, bicho, você pede Uber, chega uma Ferrari para te pegar, puta que pariu. E o Uber da casa dele é longe, que ele tá lá em Nova Lima, então isso aí, o Uber vai ficar caro, não sei se ele tem dinheiro pra isso, não. Essa é a verdade. Mas ele é o Uber, ele tá trabalhando. Ah, tá. Entendi a piada agora, foi mal. Então nós tivemos poucas notícias diretamente lá do CT, nada muito novo. A única notícia boa é que parece que no DM só ficou o Varanda, né? Ou seja, em teoria... Todo mundo aí tá liberado, inclusive Mateuzinho, inclusive Marlon, todo... Ah, não, Marlon deve ter saído. Não. Ó, saiu uma notícia essa semana que no DM só ficou Varanda. Quer dizer, então, que saíram Mateuzinho, Wanderson, Burgos, Cavicchioli, Benítez e Pedrinho. Ou seja, todo mundo, né? Tem algum desses aí que vocês consideram reforço à volta? Na teoria, a gente ainda tá esperando o Pedrinho, né, do ano passado, né? Se ele vier... O Benítez certamente é, né? Mas o Benítez, ele nunca sai do CT. Por mais que ele não esteja no departamento nunca médico. Nunca é um adeus. Ele sempre está no departamento médico. Então, ele não dá para não estou colocando ele na lista dos que estavam lá, não. Agora, só ele, eu acho. Tem um, na teoria, um reforço, que ele não jogou bola ainda esse ano no América, mas tem esperança que jogue alguma bola pelo que ele já jogou aqui no passado. Agora, a esperança é o contrário, né? Porque agora a gente está com medo de entrar um Mateuzinho, está com medo de entrar um Wanderson. Pois é, o Wanderson tinha até esquecido dele, viu? Essa lesão dele. E olha, quando ele lesionou, ele nem tava tão mal assim. Ele chegou a entrar naqueles jogos que a gente ganhou, né? Contra o Inter, contra o Fortaleza, se eu não me engano. Ele tava até razoável ali. Aí... Não, mas ele chegou a machucar já depois que ele entregou a paçoca lá contra o Defensa e Justiça. Ele já tinha também jogado a parte ruim também. Foi só... Ele já tinha começado a mostrar pra gente o que que ele era. Tipo assim, que as boas atuações não eram... Não dava para manter e, na verdade, ele não saiu muito por conta disso, não fiquei nem sabendo que ele machucou, achei que ele tinha rodado por méritos próprios mesmo de ser o pior do elenco, mas... Bom, deixa eu ler uns comentários rapidamente aqui, Rolon, Roberto Lopes de Oliveira Neto, já estão preparados para serem humilhados novamente nas arquibancadas pelo marketing e pelo time? Esse é o primeiro comentário desse programa, gente, olha para você ver a depressão que Rolon já traz aqui. Roilson Isidoro, o que o Rolão falou aí é complicado, os botafoguenses vão ser maior número do que a gente no estádio, nós vamos falar um pouquinho disso. Marcos Lage, professor Marcos Lage, vejam pelo lado bom, não perdemos essa semana. Vejo que Marcos Lage não acompanha esportes especializados. Pedro Paulo Bastos, Pedro é gente fina demais, precisamos de uma renovação emergencial de presidente, diretores, departamento de futebol, alguns conselheiros e principalmente jogadores. Pode ficar pedra sobre pedra não, né, Pedro? O Maurício Cândido, boa noite, Diletos. Preparado, Thales, para camisa azul em novembro? Uma pergunta, as regras para utilização do logo devem ser respeitadas pelas parcerias vôlei, futebol, América e afins? O Maurício. Não, nem o futebol respeita as regras do logo, porque se você olhar naquela brochurinha que tinha lá da manual da marca do América, não era para ter escudo rosa também. Só tem escudo verde e escudo branco. As possibilidades são só essas. Qualquer coisa além disso, já tá ferindo o manual da marca. Só que assim, fizeram esse manual da marca no ano seguinte já amassaram, jogaram no lixo e cagaram para ele. Então assim, se o futebol não cuida, quem é que vai cuidar? É, isso é verdade. E eu não entendi por que direcionaram ao Thales a pergunta sobre camisa azul, sendo que tem 50% dos companheiros aqui do programa tem camisa azul. Eu e o Thales não temos. E Neon também, né? Eu sou um colecionador, gente. Eu não tenho culpa disso. Infelizmente, eu não ganhei. E, ó, em função da minha mini coleção do Milagres, eu não tenho nenhuma camisa do América azul, não. Eu tenho várias, porque o Milagres, o que ele mais tinha era camisa azul de goleiro, rapaz. Era mato. Mas o que eu posso fazer? Sou um colecionador, não tem essa escolha. Tem, você pode ter a coleção do América de todos os tons que não sejam azul. Não, coisas... Não, tem que ter tudo, rapaz. É tipo Pokémon, tem que pegar todos. A América lançou uma camisa, um escudo do América, metade Atlético, assim, você vai comprar? E aí? Vou. Puta merda, vamos encerrar o programa. Pior é que vou, bicho. Quem lançou foi o América, eu não tenho culpa disso. Entendeu? O América lançou aquela camisa contra o que é o Santo Graal dos colecionadores do América, que é aquela antirracismo, que é preta e branca. Aquilo ali vale ouro, rapaz. Aquilo ali, quem tem aquilo ali não vende de jeito nenhum. É, vou te falar, viu? Que depressão. Mas é verdade, aquela camisa vale ouro, cara. Dificílima de achar. Pra quem não sabe, nos anos 90, a gente recebeu uma camisa da Loto. Foi começo de 2000, não? Não, cara, eu acho que ela é 99 ou 90. Ela é naquela fase ali. Mas pode ser. Eu lembro que Loto foi 2000 e pouquinho, 2002. Pode ser 2001, 2002, pode ser. Que ela era meia preta e meia branca, porque era uma camisa na luta anti-racismo. Mas nós nos negamos a usar a camisa. E nós usamos só uma faixa na. Tipo uma faixa igual faixa de capitão no braço. Porque realmente não dava, né? E aí tem esse conjunto de camisa aí, e essa aí é o Santo Graal, que todo mundo procura para comprar. Você sabe quem tem? Sei. Aí. Sei uns três que tem, mas esses aí não vendem, não. Esses aí eu sou doido pra eles entrar no Serasa, ficar assim, nossa, numa perda de vida assim. Que susto! Achei que você ia falar, são dois, mas empacotar para não precisa empacotar, não. Só se eles entrarem num Serasa, assim, entendeu? Ficar devendo algum traficante, assim, tá até é bom. Eu tô aí na disputa aí, viu? Bom, Sérgio Gandarella, medo de nos transformarmos em 3 anos em uma portuguesa de desportos. Sérgio Souza, boa noite, amigos. É a venda da SAF, é mais um Me Engana que eu gosto? Nós vamos falar disso aqui, viu, Sérgio? Como diria Marcão do Castelo, cansei de ser enganado. Roberto Nassif, Brasil jogou igual o nosso coelho. Hernani Barbosa, esse só que trabalha com o Andrezinho todo dia. Contra o Bot estaremos no Indepa firme. Vamos estar lá, firme e forte. Augusto Rezende, grande amigo também, novembro azul é camisa do Salou Alencar. Só vão no CT de camisa azul. Luiz Alberto, boa noite a todos. Hoje já assisti 2 jogos da Série B para ir acostumando com os adversários. Esse já está querendo sofrer cedo. Eu estava no aniversário já à tarde e apareceu uma propaganda assim. Não, foi ontem à noite. Novo Horizontino e não sei quem das Tombense, um negócio assim. Falei, puta merda. Nossa. Nós vamos voltar a ter o domingo liberado para, né, para ir pro clube com a família, sem preocupação com o horário de jogo. Não, hoje teve Ceará e Vitória, não. Vitória e Guarani. Não, mas não vão colocar a gente nesse horário bom, não. É só horário ruim. Se já é horário ruim na Série A, imagina na Série B. E sabe o que é pior? Talvez a gente nem jogue com o Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino corre risco ainda de subir para a Série A. Você acredita? Aí, ó. Viu? Você não pode nem falar mal do Novo Horizontino, não, que isso pode acontecer, viu? E nem a Tombense, porque a Tombense, se Deus quiser, vai cair para a Série C. Isso aí. Rodney Silveira, vulgo tio, amigo do Thales. Lembrando que Bustos tem a 14ª melhor campanha na Série A. O que você tem a dizer sobre isso, Thales? Rapaz, o tio é nosso. Tio, apesar que eu descobri que o tio é fã do Messi, ainda perdeu muitos pontos comigo. Não, você é fã do... Tudo bem que você é fã do Zárate, que jogou aqui, mas é um argentino. Jogou aqui, mas jogou ele aqui. Ele é um argentino que você aprendeu a amar. Ele aprendeu a amar o Messi por outros motivos. O Messi joga na seleção argentina, quer que ele se foda. Joga no Inter Miami. Você sabe se ele tem parente em Miami? O Lucas hoje tá bom, piada, hein, senhor? Tá, não, tá bom demais. Tentando instigar, tentando defender, menino tio, que eu não conheço, mas um abraço. Matheus Duarte, semana feliz sem jogo do América. Ah, o caralho, Zé Alves... caralho, mentira, bicho. Mentira, faz uma falta no jogo, cara, faz uma falta. Nem que seja pra xingar, pra ficar puto, mas faz falta. É, pra muita gente é uma válvula de escape ter um jogo durante a semana pra ir, né? Tô falando no meu caso, por exemplo, é uma grande válvula de escape. Eu sinto falta de não ter jogo. Isso aí. Zé Alves Aguiar, salve nação, Itabira vos abraça. Zé Alves Aguiar tá sempre com a gente aí, com outros produtores de conteúdo também. Maravilha, valeu Zé Alves. Hilner Riz, saudações americanas, espero que o Coelhão e o Patético não façam o papelão de 2011 salvando os caibulosos. Marcelo Pedrosa tá lembrando aqui do Paulinho Boia também, que saiu do DM. Otto Moll, para esse resto de ano, o que me resta é secar as Ronaldetes. Obrigado, jogadores e dirigentes do América. Elvio Moreira, Juninho e Ale já estão escalados? O Juninho é certeza. Juninho é certeza. Juninho e Ale já estão escalados aí, gente? Juninho está com certeza. O Ale acho que depende. O Juninho está escalado já para esse ano e ano que vem, tá? Se renovar o contrato em 2024 também está escalado. O Ale é, ó, gente. Mas ele já tem contrato, não precisa de renovar, não. O contrato dele acaba ano que vem, não? Então, se no final do ano que vem ele renovar o contrato para 2025, também ele é titular absoluto. Enquanto ele estiver jogando na América, ele é titular absoluto, hein? Olha, mas aí eu vou dizer que pro ano que vem o Alê muito provavelmente será também titular. Bem provável. Bem porque provável. Os bons meio-campistas vão embora todos? Sei. É. Vamos ver. Quem sabe o Cuiabá não pega ele de volta? Ah, capaz. Essa história de que não tem mais bobo no futebol não existe, não. Ah, então. Só a gente. Se tem bobo no futebol, alguém pode querer o Alê. Só que o povo tem um ditado que fala que toda mesa de pôquer tem um otário, e se você não sabe quem é o otário, é porque o otário é você, né? É. Adolfo Parenzi, salve decadentes! Jairo Pokémon pega todos! Será que o interesse austríaco é verdade ou cortina de fumaça? Você pega Vamos todos, falar um Jairo? Pouquinho sobre isso. Ah, cara... Tava falando aí dos meus amigos aqui, entendeu? Das camisas e tal. Vocês ficam colocando uma quinta cena de não tem, entendeu? Adolfo, cara formado, doutor, dinheiro no bolso, e fica aí caindo nessas pilhas de quinta série, entendeu? Essa é a verdade. Doutor Adolfo, que tá lá na resenha do Coelho, viu, gente? Toda quarta, viu? Que provavelmente nessa quarta será na terça em função do jogo. Lúcio Melo. Essa quarta será na terça. Será na terça. Essa semana, pô. O Lúcio tá aqui, parem de chorar. A Americana já passou por momentos piores que esse, sabemos que vamos voltar a ser um time de primeira. Tomara, Lúcio. Tem que acreditar nisso aí. Pablo, salve nação americana. Um grande abraço ao Natan da Barra Una, que fez uma cirurgia essa semana e está em recuperação. Força, guerreiro. Grande abraço aí, Natan. Né? Natan, show de bola aí. Não. Eu acho que é, tá? Eu acho que é. Que, inclusive, tá? Das coisas que o marketing custa fazer de legal, uma das coisas que foi legal foi esse iniciativo. Pô, esse vídeo foi bem legal mesmo. Acho que é Natanael, não é? Que é o cara lá? É, mas eu acho que pode ser apelido aqui, né? Natan, né? Mas, assim, sendo ele ou não, de qualquer forma, um abraço para quem foi para o Natanael também, muito legal. Mas só é importante registro, que foi muito legal aquele vídeo, a iniciativa de ter levado ele. É, lá, o papo tá falando que é ele mesmo. É pô, bacana demais, viu? Bacana demais. Legal demais, viu? Também achei bem legal essa iniciativa aí, viu? Um abraço aí pro Natanael. Tamo junto, cara. O torcedor de verdade se emociona pelo time, o tanto que o menino acredita, a história dele que é muito bonita. Assim, não sei se os jogadores vão se comover minimamente, né? Mas a iniciativa de ter levá-lo lá e obviamente, isso ter feito bem para ele, foi muito legal. Então, parabéns pela iniciativa. Com certeza, Natanael. Tudo de bom aí para você. Ótima recuperação. Tamo junto, tá? O Olavo tá aqui também, grande amigo, ó. Tá aqui, ó. Olavo, que essa semana aí percorreu os áudios de WhatsApp para tudo quanto foi lado aí, ficou famoso. Nós vamos falar aqui sobre SAF, nós vamos lembrar dele aqui daqui a pouquinho. Luca Costa tá falando que o Benítez é argentino. Ele não está no seu coração, Thales? Não. Tá não. Laura Grise, ninguém merece ficar uma semana sem xingar Salum e Juninho. No Salum xinga. Tá certo. Pedro Magalhães está falando aqui, ó, que bobo no futebol são os dirigentes da América que ainda acreditam em DVD de empresário e não usam a tecnologia. Isso aí. Bom, vamos então começar só, a falar. Só uma dúvida, só pertinente. Com o Rodolfo fazendo essa grandíssima campanha pelo Novo Horizontino, lá vem. Tendo acesso com incríveis 1 jogos em 15 jogos disputados, sendo que apenas 5 desses como titular. Você não acha que a gente deva renovar com ele, não? Já que nosso ataque vai ser todo reformulado? Só te lembrando que acho que o Flávio também tá no Novo Horizontino, já que você tá querendo dar chance pra merda aí. Nossa senhora! Ô, já antes de entrar no assunto, SAF, aproveitando o gancho do Felipe aí, que chega a ser engraçado. O que ele fez, óbvio, foi uma piada. Tem gente que não entende, mas foi uma piada. Ninguém quer ver Rodolfo de volta. Mas ontem saiu a notícia em todos os canais possíveis, que o Cruzeiro colocou o Gilberto para treinar em separado, cara. Eu sonho com isso, com o América ainda, sabe? Eu sonho um dia que a gente vai ter um negócio profissional onde o cara não rende e ele é colocado para treinar em separado porque ele não agrega nada, pelo contrário, ele tá atrapalhando o grupo, sabe? Né? Fato. E esse não foi o primeiro jogador do Cruzeiro, não, viu, gente? Já tiveram outros que foram afastados, encerrados os contratos e tal, e a gente aí, ó, a gente fica nessa de gratidão aí. Não, isso aí já acabou, isso não pode ser assim mais não, gente. Infelizmente, passou a época. O Rolon tá falando que o Flávio tá no Mirassol. Eu ia fazer essa correção. Mirassol, Novo Horizonte, tô um pouco fudendo, gente. Mas a gente ficar corrigindo a gente, esse Rolon também. E o Rodolfo não é nem relacionado a vários jogos, né? Então, coitado. Quem vou perguntar uma coisa antes da gente começar. A gente recupera o lado mano do Rodolfo. É, cara, porque esse trem é muito difícil, bicho, porque eu fico imaginando se assim, vou colocar de novo o exemplo do Cruzeiro, que é o time do nosso vizinho aqui. Será que o Cruzeiro renovaria com o Elton Paulista, com 39, 40 anos? E se renovar, será que o Elton Paulista ficaria um ano inteiro no América, no Cruzeiro, sem acrescentar absolutamente nada? Olha, mas na verdade a gente não está nem criticando a diretoria, a gente está apontando falhas. E a gente aponta essas falhas aqui no Decadentes há anos, e elas continuam a mesma coisa. É contratar jogador que não vai acrescentar nada, que vai ficar... Quantas vezes a gente fica fazendo aqui a piada que o cara chega no América como jogador de futebol e sai como fisioterapeuta, como médico? É sempre a mesma coisa, cara. Agora nós ficamos um bom tempo fazendo contratos curtos com os jogadores, né? E a gente reclamava disso, ok. Aí, em vez deles conseguirem consertar isso, não, eles conseguiram piorar. Agora a gente quer a volta dos contratos curtos, cara, porque não faz sentido você dar 3 anos de contrato para Everaldo, 3 anos de contrato para Alê, e por aí vai, cara. Dos contratos longos aí que se justifica, contrato longo para Benítez, cara. Quem vai querer Benítez, gente? Quem vai querer Benítez? Benítez joga um tempo, um jogador profissional de uma Série A jogar um tempo não existe, sacou? E olha que é um craque, mas joga um tempo. Que time de Série A vai querer Benítez? Tá foda, cara. Desses contratos longos aí, é o Martins e o Mastriani, é os únicos que estão salvando, porque o resto, bicho, é foda, foda. Quando você vai pegar os contratos e fala, não tô acreditando que esse cara tem contrato com a América por tanto tempo assim, né, bicho? O próprio Juninho mesmo, cara, pra que dar 2 anos de contrato pro Juninho? Quem que é o Juninho, gente? Quem que é o Juninho? Chega final do ano, não deu certo? Tchau. Deu certo? Vão renovar. Que é o que fizeram, por incrível que pareça, foi o que fizeram com o Azevedo, certo, né? O Azevedo, final do ano agora, acabou o contrato dele, nós vamos ver o que vai ser. Pelo histórico, vão renovar, mas eu espero que não. É por aí. Só eu acho que, curiosidade, o Flávio tem 10 jogos pela Série B, apenas um como titular. E também não vem sendo muito aproveitado recentemente. Bom, é. Um jogador, um volante de Série B reserva e um atacante de Série B que não faz gol, tem boas chances de pintarem o nosso elenco ano que vem. Se eles machucarem agora essas rodadas finais, aí que eles voltam. Mesmo. Porque aí vira oportunidade de mercado. Bom, então é o seguinte, moçada. Na última semana, o Everton Guimarães, que é aquele jornalista que apresenta o Donos da Bola aqui de BH e tal, colocou no Twitter que está chegando um grupo austríaco para pagar 120 milhões de euros no América, em um percentual do América. 120 milhões de euros, só para vocês terem uma ideia, dá hoje quase 650 milhões de reais na conversão do câmbio atual. Ou seja, muita grana, né? Todo mundo acompanhou aí nos grupos e esses dias se falou bastante aí sobre isso, né? 650 milhões de reais. Eu vou começar com o que eu sei dessa história toda. Eu sei que esse grupo austríaco vem negociando durante esse 2023. Já existe uma negociação há algum tempo. Sei lá, um mês atrás, essa negociação não parecia tão promissora pelas pessoas que eu conversei. Até fazer um adendo só sobre essa questão de não ser promissora, que porque chegou a ser divulgado que um grupo austríaco estava negociando com a América. Eles assinaram na época o contrato de exclusividade, né? E que esse período da exclusividade venceu. Então, por isso que parecia que não prosperaria mais o negócio, porque se deu prazo de exclusividade e não foi feita a proposta de fato, você imagina que foi o que aconteceu também com o Platec, foi o que aconteceu com o Da Grossa, com os outros, né? Venceu aquele período de exclusividade, não fizeram a proposta. Parou. Isso. Pois é, então a última notícia que eu, conversando com pessoas que estão aí trabalhando com a SAF no América, ou que estão próximas de pessoas que estão trabalhando com a SAF, há um mês atrás não parecia que era uma conversa muito promissora, não. Que estava se conversando e tudo, mas não parecia que ia chegar num final feliz, não. Aí o Everton Guimarães apareceu com essa proposta de 120 milhões de euros, 650 milhões de reais. Há um tempo atrás, se apurou que uma das coisas é que esse grupo gostaria de um percentual maior, ou seja, algo próximo de 90%. Hoje não é o que o Conselho aprovou. O que o Conselho aprovou para que a gente buscasse investidor era algo na casa de 60% a 70%. Tá? Então, sendo assim, durante essa semana houve muito bafafá e um amigo, né, conselheiro, o Olavo, ele fez alguns questionamentos nos grupos aí bem interessantes. Ele fez uma conta simples. A conta simples dele foi o seguinte: digamos que o América recebesse esses 650 milhões de reais hoje, e ele fez uma comparação com o Bahia. O Bahia receberia 1 bilhão, não sei quanto, durante 10 anos. Ou seja, daria um valor rateado, porque não vai pagar, porque eles não receberam tudo. Esse 1 bilhão chega em prestações. Então, daria mais ou menos 7 milhões de reais por mês nesses 10 anos. Tá? Bom, se a América hoje tivesse, se a gente recebesse um PIX de 650 milhões de reais, ele renderia, ou seja, se você aplicar o dinheiro, deixar ele quieto e deixar ele rendendo, ele renderia em torno de 7 milhões por mês, pouco acima de 1%, tá? Que é totalmente viável. Bom, 7 milhões de reais, você compraria o Bahia e após 10 anos, você continuaria com 600 milhões. Ou seja, com o rendimento de 7 milhões mensal, você daria os 7 milhões que o Grupo City dá por mês ao Bahia durante 10 anos e depois de 10 anos você tem o Bahia mais 600 milhões na conta. Porque você não gastou o principal, você só gastou os juros. Então, esse é um questionamento interessante. Então, o que, que acontece? Nesse momento, você pode ter algumas interrogações. A primeira interrogação é: a proposta é real ou é coisa da imprensa mineira? Tá? Então, essa eu acho que é a grande pergunta. Já começa daí. E aí eu vou dar uma apuração que a gente fez aí, que também rodou nos grupos, né? Que o Olavo conversou aí com o Euler Araújo, um dos presidentes, que falou que essa proposta existe e pediu que, inclusive, que ele assinasse alguns documentos de confidencialidade, que é para que ele pudesse ver essa proposta, né? E aí, nesse momento, mandou-se os documentos do Olavo e para que ele possa ver essa proposta, tá? Porque o Olavo comentou, e aí é a minha visão também, eu não sei se essa proposta existe, e se ela existe, eu duvido que ela seja nesse formato de toma 650 milhões, né? Eu acho que certamente não é. Mas assim, desculpa, pode terminar, depois eu falo. Não, porque de acordo o texto do Everton Guimarães dava a entender que seria um aporte total e imediato de 650 milhões de reais. Ou seja, eu acho que ou essa proposta não é exatamente isso, ou ela não existe, ou ela não é exatamente isso, ou tem alguma pegadinha, porque realmente está bem fora do que tá tendo no mercado aí. O que vocês acham? Primeiro assim, sobre essa questão de sem cash, nenhum negócio de SAF feito no Brasil hoje foi feito dessa forma. Exatamente. Então, a forma como o Everton Guimarães falou, ele falou seria 120 milhões de euros, eu não entendi que seria aporte imediato em cash agora, até porque nenhum time fez isso. Normalmente, como é que eles fazem a conta? O que é que foi feito na 777, que é o que foi feito um pouco no Botafogo, que é o que está sendo feito no Bahia? Isso é em aportes prometidos ao longo de um tempo X, né? Então, eu pago tanto agora, por exemplo, no caso do Cruzeiro, tinha 50 milhões lá que era em cash lá, porque eles precisavam até para pagar na época as dívidas da FIFA, né? Se não pagasse, eles tinham chance de já começar perdendo ponto, que para eles não era vantajoso. Então, sim, não acho que é assim em cash, até porque nenhuma proposta, e nem acho que faça sentido, porque normalmente o que faz sentido para o América e para todos os clubes que estão pensando em fazer esse movimento que o América está pensando em fazer também, é você ter uma promessa de investimento para você conseguir aumentar a quantidade de investimento que você tem no futebol imediato. Então, o América hoje consegue, na Série A, fazer investir no futebol alguma coisa próximo dos 100, 120, 130 milhões ali no limite de risco, né? Vamos colocar assim. Seria a gente, numa Série A, por exemplo, conseguir com certeza um investimento de 160, 170, 180 milhões na temporada. Você chegar a 500 milhões para o ano que vem numa Série B não faz sentido. Nem para o negócio em si não é algo que faz sentido. É você ter aportes periódicos ali com a garantia mínima de investimento durante um período de tempo. É isso que a América está tentando fazer. Então, acho que essa parte não faz sentido. E essa lógica do que eu entendi o que o Olavo colocou, mas eu acho que não faz sentido. Você pode colocar para qualquer outro time, até para o próprio Bahia. Se fosse para colocar um bilhão de caras, podia esperar 10 anos, você compra um outro clube da intermediário da Premier League. Então, acho que essa. Não acho que seja dessa forma e não acho que faça sentido ser dessa forma. Se a proposta é real ou não, né, o que dela é real, quanto dela está avançado, eu não sei. Mas vale lembrar que todos os nossos negócios de SAF, o Everton Guimarães divulgou antes e nenhum deles deu certo. O Everton Guimarães falou do Da Grossa e não vingou. O Everton Guimarães falou do Platec e não vingou. E o Everton Guimarães agora já tinha falado do grupo austríaco e falou de novo agora do grupo austríaco. Então a gente não sabe, né? Porque o que barra na América é na hora de enviar a proposta, que no fim das contas eles não enviam exatamente para assinar, né? Nos termos que o América gostaria. Então não acho que deveria ser, que a gente tem que estar super animado também, porque todas a única que não foi o Everton Guimarães que falou foi daquela de 2016, eu acho, ou antes, que o Thiago Reis falou do grupo chinês que estava querendo investir com a gente, que depois foi para o Curitiba e no fim das contas não investiu em ninguém. Então, não é para a gente ficar animado assim também, não. Então, assim, primeiro, não acho que seja 500 e tantos milhões em cash, nem acho que faça sentido, nem esse é o modelo de nenhuma SAF que está fazendo, não entra a grana, fica investido e o grupo, depois eles veem o que faz, sempre é em aportes periódicos, né? E sobre o percentual, na prática, gente, não faz nenhuma diferença. Aliás, faz muito pouca diferença você vender 70% e você vender 90%. Porque a associação fica minoritária em ambos os casos. O que muda é que, num caso de recompra, por exemplo, a gente precisar de recomprar 70% e não 90%. Mas para a associação, em qualquer um desses casos, é inviável essa recompra. É, por qualquer associação, não sei que entre um bilionário na associação e fale assim, ah, não quero voltar isso para a mão dos conselheiros, que é um movimento que dificilmente vai acontecer, né? Eu acho que, é, o que muda também o fato da repartição de lucros, né? Que com mas aí que está entra... para a associação, o que a associação vai fazer com esse lucro? Ela volta para o futebol. E tem um problema também, que quanto maior o nosso percentual, mas você tem que acompanhar os momentos de alavancagem da SAF. Por exemplo, digamos que a gente mantenha 30%. Aí a SAF chegou, um investidor comprou e tal. Daqui a 3 anos, ele quer fazer um investimento de mais 100 milhões, mais 70 milhões, correto? Como a gente não aceita que a nossa participação seja diluída, para que ele bote 70, nós temos que botar 30. É, mas, isso se aplica, assim, em todos os casos se aplicaria, e é o que o América está tentando fazer, sim, que é o que o Atlético fez, que é a tal da cláusula de não diluição, né? Mas aí, se você tem uma cláusula de não diluição, na prática o cara não vai investir, concorda? É. Ele só vai investir se você acompanhar a alavancagem que ele fizer. Sim, porque... mas eu digo que em qualquer desses casos, fica difícil para a associação, porque a associação não vai ter receita depois. Mais ou menos, o nosso modelo, a gente tem o percentual que vai ficar, a gente tem receita sobre o percentual que a gente mantiver, a gente tem royalty e tem aluguel de CT e aluguel de independência, né? Mas não é no relevante, nosso caso é um pouco diferente. Mas não é relevante essa receita, se você levar em consideração o que vai ser a receita do futebol, que é o que a SAF vai ter. Pega essas receitas que a gente tem. Sim, sim, sim. E compara com o que seria uma verba de cota de televisão numa Série A. Tipo assim, uma coisa que é muito diferente, né? Mas 10% dessa cota é nossa sem nenhum tipo de despesa, né? Qual? Uai. Mas porque não tem despesa? Porque na teoria a SAF, a gente tem 10% da nossa despesa. A gente também, tem 10%. Né? Não, o clube tem 10%, ou seja, ele é um acionista em 10% da SAF. Então, se a gente receber 100 mil reais de cota de televisão, em teoria 10 é nosso. E a gente faz futebol. Não tem a despesa. Na minha visão, essa receita tem que voltar para o futebol. Ah, então, mas como reinvestimento. É, porque senão, se a gente não faz isso, hoje a gente tem 100% da receita de futebol, senão vai virar 90%, é pior. Mas é exatamente o que eu estou te falando. Na prática, os 100 milhões vão para a SAF. Por quê? Porque 90% é do investidor, sim, 10% é nosso. Só que não tem lógica a gente pegar esses 10% e colocar na associação. Exato. Embora pela lei da SAF isso seja feito para pagar a dívida, depois daqueles prazos, tem N coisas. Mas no nosso caso nem faz sentido. Exato. Né? Eu acho que Só para finalizar, eu acho que na prática esses 70% e 90% não deveria ser o grande ponto para decidir esse negócio. A questão são as cláusulas que, por exemplo, que a associação, mesmo tendo 30% ou 10%, tem poder de veto, do tipo mudar o escudo, do tipo mudar a cidade que a gente manda os campos, do tipo não utilizar o nosso CT, não utilizar o Independência. A questão até venda de mando de campo. Mando de campo. Inclusive, a gente tem exemplos, enfim, depois a gente pode falar mais sobre isso, né? De outras SAFs que aconteceram problemas ao redor do mundo sobre isso. Ou outras questões também que são críticas, do tipo, período mínimo para esse quem for vier a comprar, poder revender para um outro investidor, algum tipo de poder de veto em relação a um prazo relacionado a isso, preferência no caso de recompra, né? Se for para revender para alguém, talvez a gente mesmo poder recomprar. Algumas cláusulas têm que estar bem escritas. Eu acho que isso é muito mais importante do que essa diferença de percentual. Na prática, 70% a 90% tem diferença? Tem, mas não é o que deveria impedir esse negócio. O que deveria levar em consideração é o que esse investidor quer, né, em termos de com esse investimento, né, quem são os caras, se eles têm expertise mesmo no negócio, no ramo do futebol, se são aventureiros, etc. Né? Então, acho que minha visão é um pouco dessa. Não sei se a proposta existe avançada, né? Relembrando também, o Everton Guimarães deu todos os outros furos relacionados à SAF até agora, nenhuma prosperou, mas o que deve ser levado em consideração são outras questões e não se é 70% ou 90%, na minha visão. Deixa eu só, antes de pedir a opinião do meu amiguinho Thales ali, que ele tá quase dormindo, coitado, deixa eu ler uns comentários aqui. Richardson Calil, boa noite, galera. Sim, passamos por momentos piores, mas não podemos justificar as cagadas da diretoria atual com base no passado horrível que tivemos. Sai do fake, presidente. Antes de eu ler, mas deixa eu lembrar, mandar um abraço pro Rogério Medina, lá de Balneário Camboriú, jogou aqui na nossa base, vulgo Kempis, irmão do Sérgio Medina, viu? Grande abraço, Rogério. Bom, fiquei sabendo aí que você tá sempre acompanhando a gente. Um abraço aí, viu? Samuel Avelar, tá falando aqui, um obrigado por representar o América, tamo junto. 0R2, na boa, vocês levam a mídia esportiva mineira a sério? Nunca, mas a gente tem que comentar aqui. Chester Rodrigues, boa noite. Já mandaram embora o nosso segundo técnico Pardal, Fábio Ambussos Guardiola? Ainda não, tá firme e forte. Nós vamos comentar um pouquinho aqui. Zé Flávio Moreira tá pedindo notícia sobre o time. Zé Flávio, notícia nenhuma, viu? A coisa é só aquelas fotinhas de treinamento e tudo, e o que a gente comentou do pessoal que voltou do DM. Ou seja, não, tá difícil de saber alguma coisa a mais do que isso aí. O Adir Baldelin tá dando um boa noite, amigos do Brasil. Abraço aí, Adir. Mandou pra gente um superchat também. Tá falando que Botafogo versus América vai ser um jogão pro Botafogo. Tomara que tenha uma surpresa, porque nós vamos estar lá e a gente vai calar a boca do povo lá. Alberto Boechat, boa noite, Decadentes, camisa 12, torcida camisa 12 presente. Tadeu Cota está aqui falando que futebol não dá lucro. Concordo, difícil dar lucro numa atividade de futebol mesmo. Menino Thales, eu para você vou fazer uma pergunta diferente. Sim. É uma hora boa para vender essa SAF? Uai, caindo? Uai, você não... Eu particularmente não vejo... Difícil, cara, porque se não conseguiu ser vendido na melhor fase, vai vender na pior fase com uma proposta tão, tão interessante igual essa aí. Não é das piores propostas, não, bicho. Isso é uma coisa que me faz duvidar dessa proposta, é justamente o momento. Então, não é a hora certa, né, cara? Não é. Não sei. Mas assim, o que. Sei lá, cara, sei lá. Eu prefiro ficar. Como só um torcedor, nesse momento eu quero ficar só como torcedor mesmo, não me preocupar muito com essas paradas de SAF, não, porque cansei de ser enganado, sabe? Acho que os primeiros momentos da SAF ali, quando a gente, com todo o nosso ar de superior, falou que é a SAF mais cobiçada do Brasil, acho que isso aí deu uma quebrada de perna nos torcedores, sabe? Mais cobiçado caralho, cara. Mais cobiçado. É uma bobagem, sabe? Uma megalomania. Mas enfim. Esse assunto SAF aí não me interessa muito nesse momento, não, cara. Porque eu acho que é só fogo de palha, não vai pra frente, não tem nada. Bobagem. Felipe, você quer completar alguma coisa? Só, a única preocupação que eu tenho hoje com a SAF é quem vai ser o presidente da SAF ano que vem, né? Porque já que a gente já caiu, tem gente que não fica, né? Tem gente que é assim, tem gente que sai. Talvez no meio do ano a galera volta, mas nesses primeiros meses a galera volta. Felipe, você quer completar? Não, é só que... O futebol ele pode dar lucro, né? Tanto é que o interesse da SAF é todo em cima disso. É a forma de fazer dar lucro no futebol. Eu acho que os nossos maiores... um dos maiores receios assim, da direção é exatamente nisso. No que o investidor vai fazer para obter o lucro dele. E eu acho que é onde mora a maior parte do problema, né, que a gente vai ter com relação a essa divisão. De 90 para 30. Muito embora não é isso que vai mudar com a questão do dólar. Que vai ser naquela questão de... O investidor está colocando essa grana, ele vai retirar em algum momento, muito possivelmente, com venda de jogador, que é onde está a maior geração de receita. E aí, na hora que... E o Lauro até comentou isso aqui, que a gente está falando isso tudo aqui, mas no final tem a ver com na apuração de resultado no final. Se der prejuízo, você vai ter que aportar dinheiro e não receber. Também tem essa questão, né? Então, mas aí acho que o investidor mesmo assim não vai querer dar... Ele não vai querer prejuízo pro lado dele, porque a ideia dele vai ser sempre retirar um pouquinho, né? Então, essa parte a gente. Ele não vai tratar o clube igual a associação trata, que é assim: não importa se a gente fechar o ano no vermelho. Ele vai trabalhar sempre para fechar o ano no mínimo no 0-0, a melhor das hipóteses, ainda podendo retirar alguma coisa no final. E aí, se retirar, a gente vai retirar uma parte também, que a gente ou pode guardar, ou pode fazer alguns investimentos. Pode ser usado para melhorar a independência, por exemplo, pode ser usado para melhorar a estrutura do CT, pode ser usado para ficar juntando para o caso de ter o desacordo e a gente precisar fazer um aporte para poder recomprar o clube, né? Então, assim, mas, assim, na situação atual, em que a gente tem o nosso medo de ter uma situação financeira muito ruim, a depender do que aconteça no ano que vem, e ter uma outra Série B a lá Ceará, e para piorar, ou já aconteceu igual aconteceu no ano de 2014, que a gente deu um all-in para subir e não subiu, e aí piorar ainda mais a situação financeira, eu acho que a SAF viria com a parte positiva nesse aspecto, e eu acho que ela ajudaria bastante nessa reformulação de elenco, que a gente fica martelando que ela tem que acontecer, já devia ter acontecido, oxigenar um pouco, tirar algumas peças que já não estão rendendo, tirar algumas peças que já estão muito acomodadas por tudo que tiveram no América, né? Então hoje mais na gratidão do que no futebol. E aí quebrar um pouco esse paradigma, trocar bastante e a gente conseguir ali fazer uma Série B digna, se bobear, subir e depois fazer uma Série A também nessa pegada de permanecer, né? Então acho válido, acho que se for verdade e tiver, ainda que seja 90-10, eu acho super justo e acho que deveria considerar, a não ser que tenha algumas cláusulas que sejam muito ruins para o América, mas assim, eu acho que é a hora de vender, na verdade. Ainda mais se, de fato, alguma parte da cúpula que tem mandado no futebol nos anos todos, de fato, meio está um pouco amuada e querendo sair do futebol, porque a transição seria ruim também sem ter gente para colocar lá com estofo, né? Então a SAF resolveria, porque colocaria profissionais, pessoas capacitadas para gerir esse aspecto e ajudar o clube a melhorar, né, nessa etapa também. Então acho que pode ser só pode ser muito positivo, né? Se não tiver cláusulas sacanagens assim. Eu quero ver essa proposta. Se ela existir, nós vamos lá no conselho, nós vamos ver isso aí e votar, né? Eu acho que isso, nesse momento, conversa de imprensa não ajuda em nada, na verdade. Tem uma coisa que é fato: proposta não existe. Existe negociação, porque se tivesse proposta, deveria ter sido levado ao conselho, né? Então, proposta não tem, tem conversa. Exatamente. Então, e tem fofoca de imprensa até esse momento. Até lá, e vamos nada, lembrar, né? A fonte do Everton Guimarães é boa, mas ela dá que tem negociação, né? Já deu outras vezes e falou a mesma coisa e não foi pra frente. Então, é pra gente animar menos a galera, né? Tipo assim... Não é que a gente... Falando por mim, né? Pela gente. Não é que eu sou pessimista em relação à proposta. Só acho que, assim, não é uma proposta, é uma conversa. E isso é uma coisa que me incomoda, tá? Porque se chamaram o Olavo para ver que existe uma proposta, por que que não levou no conselho? E isso é uma coisa, sabe? Ou a proposta não existe, ela é uma negociação, como você falou. Ela é diferente ser uma proposta. Ou... O que está faltando, sabe? Eu acho que... Até porque o que o Everton falou, eles estão vendo lá se vai ser 70%, 90%, é isso que está em pauta. Eu duvido que essa é a... Quem está vendo, né? É. Quem vai ver isso é o conselho, então não tem jeito, né? Bom, vou aproveitar então para fazer o link no outro assunto seguinte, né? Nessa semana a gente teve uma reunião na segunda-feira da Assembleia Geral, ou seja, de todas as pessoas que são cotistas no América, sobre eleições, tá? Gente, primeira coisa, sobre cotas. Para ser cotista, quem quiser, não é tão difícil quanto parece. A cota tem um valor, que se eu não me engano está em R$2.000. Você paga uma vez e paga o valor de R$1.200 por ano. Basta, então, você ir lá, fazer um pedido de filiação e basta que dois conselheiros assinem por você dizendo que você é americano, tá? É isso, tá? Isso te permite começar a participar da política do clube. Eu, inclusive, falo muito isso, quando fui lá no Soldeca, falei isso, e sempre que converso sobre esse assunto, eu lembro isso, tá, gente? O melhor lugar para você realmente fazer a diferença, por mais que seja, às vezes, pesado, é na política do clube. É brigando lá. Tá? É reclamando lá, porque lá eles são obrigados a te ouvir, mesmo que não concorde com o que você tem a dizer. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Eu Lucas e Thales somos, né? E aí, com o tempo, isso aí você vai participando cada vez mais. Então, essa semana houve uma reunião da Assembleia Geral para definir que as eleições para o Conselho Deliberativo serão dia 31 de janeiro. Ou seja, nós vamos eleger os conselheiros para o triênio 2024, 2025, 2026. O Conselho Deliberativo, gente, é como se fosse uma espécie de Câmara dos Deputados. Ou seja, todos os assuntos de interesse do América, se vai pegar um empréstimo, por exemplo, se vai mudar alguma regra, não é uma questão... A gente não dá palpite em futebol diretamente, Ou seja, não vai lá para votar se vai renovar o contrato do Felipe Azevedo. Não é isso, tá? Lá a gente vota coisas que têm a ver com o futebol, como, por exemplo, orçamento, apresentação de contas, tá? E aí esse conselho será eleito para o triênio 24, 25, 26. Além disso, será eleito os conselhos de ética e o conselho de e o conselho fiscal, tá? Então é agora em outubro, dia 31 de outubro, será eleito o conselho deliberativo e os conselhos de ética e fiscal. No meio de novembro, por volta do dia 15, ainda será marcada essa data, será eleito o CA, o Conselho de Administração. Então, os conselheiros vão votar em 5 nomes, tá? Em chapas. Esses, sim, são os que comandam o dia a dia do América. Hoje, por exemplo, são Alencar, Euler, Américo Gasparini, Glauco e Ricardo Raso. Hoje são esses 5, tá? Esses 5 são os que administram o clube, ou seja, eles sim vão decidir se renova o Felipe Azevedo ou não, tá? Esses sim são os caras que vão decidir isso. A eleição para eles será no meio de novembro, e eu já tenho notícias que haverá uma chapa para concorrer com a situação. Quando eu digo a situação, é a chapa apoiada por Alencar e Salum, tá? Então vai haver uma chapa para concorrer com esses 5 que serão apoiados por Alencar e Salum. Eu acho, quer dizer, da última eleição, eu participei de uma das eleições, né? Foi uma chapa de oposição no deliberativo, então eu não posso falar mal disso nunca, porque eu acho que isso é muito saudável para a democracia do clube, tá? Essa haver oposição. E uma oposição mais importante do que uma oposição por ser do contra é uma oposição propositiva. É alguém que chegue com ideias novas, é alguém que chegue com vontade de trabalhar, com vontade de fazer coisas novas, tá certo? Então eu já tenho notícia, não temos ainda os nomes, mas eu tenho certeza que quem chegar vai ser para trabalhar, pelo que eu tenho ouvido notícias por aí, certo? Alguém, vocês querem acrescentar alguma coisa? Falei um monte, né? Não tem nada a acrescentar porque eu não tenho notícia, assim, exatamente de tudo. Acho que o que você colocou, acho que assina embaixo aí. É isso aí, moçada. A gente tem que... a hora é agora, tá? Muita gente que está nos ouvindo aqui não é conselheiro, tá? Então, vocês não podem votar diretamente, o que é uma outra briga que a gente também já passou por ela. Mas praticamente todo americano conhece ou conhece alguém que conhece um conselheiro. Vamos conversar para que a gente tenha aí um processo eleitoral bem feito, né? Que a gente eleja aí quem a gente acha que tem mais condição de tocar o clube aí nos próximos 3 anos. E aí vocês podem me perguntar: e se sair a SAF? Bom, se sair a SAF, gente, quem vai mandar é o investidor, ok? Mas ainda assim, a gente vai ter um representante junto da SAF e que vai fazer o que o Conselho de Administração apontar a direção, ou seja, vai continuar dando um direcionamento, pelo menos na parte que toca a gente. Então, por exemplo, eu disse que mesmo que a gente venda a SAF para o investidor, a gente vai poder ter veto a uma venda de mando de campo, por exemplo. Quem vai decidir isso ainda vai ser a gente, né? Através dos órgãos do clube, tá certo? Então, é isso aí. No dia 31 temos eleição do Conselho Deliberativo, no meio de novembro temos eleição do Conselho de Administração, e em janeiro a gente elege presidente e vice do Deliberativo. Mas aí já é papo mais para frente, tá certo? Bom, Lucas, hoje não temos bala nem colatina porque não teve jogo, né? Mas, Lucas, nós temos esportes especializados. Temos, mas o bala do domingo foi o Thales com 3 gols, só pra... Não, não vai ser nunca. Eu me recuso a dar um bala pro Thales nesse programa. O dia que eu não estiver apresentando, vocês façam aí um golpe aí pra eleger o Thales com bala. Ele é meu colatina, sempre colatina, porque todo dia de domingo de manhã ele manda foto daquele raio daquele meião dele. Tô aqui jogando bola, igual um Zé Mané. Eu não escrevo nada, não, só manda foto. Eu já escrevi. Tá lá, botando meião lá. Tá mesmo a foto. 200 fotos. Mas é questão aí de idolatria, né, Jair? Porque Vitor viu o pai dele. Esportes especializados com Lucas. Depois de tanto tempo, o Jair conseguiu. Ele caiu. Foi só puxar a língua dele, ele caiu. Menino Thales, não fica triste comigo, não. Continue a sua declaração de amor a seu menino Vitor. Segue o jogo aí. Ih, magoou. Vai aí, Lucas. Olha o que, que você fez, Jair. Aí, ó. Nos esportes especializados sub-15, a gente já tinha sido eliminado, falei na semana passada. No sub-17, a gente vai ter o primeiro jogo da semifinal contra o Coimbra no dia 21 de outubro, no sábado que vem. Então, no próximo programa a gente fala aí como é que foi. No sub-20 também já tinha sido eliminado, inclusive o campeão do sub-20 foi o Cruzeiro, né? Bom, no futebol americano, eu tô esperando para sair mais notícias da própria BFA, né, que é quem organiza o futebol americano, porque até o momento, na tabela, o time do América tem 2 vitórias e 2 derrotas. A gente tem o mesmo número de vitórias e derrotas que o Cruzeiro, porém a gente está na frente, e o Vasco Almirantes é o último. Então, nesse momento, por incrível que pareça, o América estaria classificando para a próxima fase do futebol americano, se eu estou entendendo bem o site da BFA, porque é bem difícil de achar notícia nesses torneios semiprofissionais, vamos dizer assim, né? Porque tem alguns aí que recebem, então a gente pode dizer assim. Então a gente está esperando mais notícias para falar como que vai ser em relação ao futebol americano. Em relação ao futsal, o América jogou ontem contra o Barroca. Foi ontem ou foi sexta, hein? Agora me perdi. Enfim, jogou essa última rodada contra o Barroca. A gente ganhou por 10-1. O jogo foi ontem, Lucas. Isso. Uma hora. Jogamos contra o Barroca, ganhamos de 10-1, e o jogo foi inclusive na quadra do Salesiano, que foi o colégio que eu estudei. Então, quando eu vi ali as imagens da partida, me deu uma nostalgia boa, que aquele ginásio é muito bom. No Campeonato Metropolitano, por isso que eu estava falando no começo do programa aqui, que é difícil de achar notícias, né? Mas eu consegui achar dentro do Instagram da Federação, consegui achar um link para um site que chama BFC Eventos, que não está 100% atualizado, mas já dá para a gente ter uma noção ali. O América, nesse momento, divide a liderança da competição com o Minas Tênis Clube, né, do torneio metropolitano, e nossa próxima partida vai ser dia 17, terça-feira, contra o próprio Barroca, se eu entendi bem, né, na terceira rodada que está aqui. Aliás, desculpa, a gente tem um jogo... Tá, bom, a tabela tá errada, tá? Com certeza que a tabela tá errada. Então, essa aí era a minha crítica, Lucas. O pessoal pede tanto apoio aí da gente, da torcida e tal, mas a divulgação dos jogos, cara, a minha esposa até falou comigo, porque ontem, quando foi 10 horas que eu fui abrir o Instagram, que eu vi lá chamando pro jogo 1 hora da tarde. Então, assim, poderia fazer igual no profissional, né? Soltar a tabela do mês, né? Pra gente se programar e tal, porque não é fácil a gente... ir nos lugares, assim, não é tão fácil assim. Então, se você divulga antes a tabela, fala assim, ó, tal dia, tal jogo, tal horário, tal lugar, aí a galera se programa. Agora, a gente, quanto que é o próximo jogo do América? Eu não sei, Quer dizer, foi a gente erro, não sabe, né? É porque eu não sei se foi um erro, mas é porque no site que tá falando a tabela, que tá falando que o jogo sábado seria contra o 7 de setembro, que inclusive é bem curioso, né? O 7 de setembro voltando às atividades aí, não sei em que pé, porque na teoria o América absorveu não, o 7 de setembro. Não, o 7 de setembro a gente jogou com ele, já jogou com ele, não? Nesse campeonato. Então, é porque na primeira rodada a gente jogou contra o Real Esparta, por 2-0. Ganhou de 2-0 no Minas Tênis Clube. A segunda rodada, no site estava falando que seria contra o 7 de setembro, no sábado, só que a gente jogou contra o Barroca. A próxima rodada é na terça-feira, pelo menos se o site estiver certo, terça-feira, dia 17, estava falando que era contra o Barroca, então talvez seja contra o 7 de setembro, lá no Minas Tênis Clube. Vai ser às 9 da noite, Thales, então na teoria é um jogo que daria para ir acompanhar com tranquilidade. Mas eu não sei, no Instagram não fala da próxima partida, né? É, porque até tá falando que foi. No Instagram do Coelho Futsal tá falando América versus 7 de setembro, dia 14 do 10, mas pelo que eu entendi foi contra o Barroca. Enfim, ou foi contra o 7 de setembro mesmo. Ó, próxima partida é terça-feira, tá? Terça-feira, 21 horas, na quadra do Minas Tênis Clube. Tá meio bagunçado aqui, não sei se em algum lugar postou errado que tinha sido contra o Barroca, e na verdade o jogo foi contra o 7 de setembro mesmo. Enfim. A gente vai jogar a próxima partida na terça-feira. Tá, pode ficar tranquilo, na quadra do Minas Tênis Clube. E a gente no Fôlei, a gente perdeu mais um jogo. E de novo rolou o TXT das nossas tradicionais derrotas no Vôlei, que foi na raça e no sacrifício. O Moca América buscou a classificação para a semifinal a todo momento, perdendo de 2-0, mesmo com o Atlético acometido de uma virose, buscou o empate, mas acabou superado no tiebreak. Então, mais uma derrota para o Montes Claros, que dessa vez conseguiu a proeza de não se classificar para a semifinal do Campeonato Mineiro de Vôlei. Então, vai ter lá o Final Four, e a gente não vai jogar a semifinal do Campeonato de... Mas aí, vamos fazer uma crítica à federação, porque antes, quando eram só 4 times, a gente classificava, porque o agora último tinha 7, vaga no playoff. Agora, com 7, dificultou para a gente, que a gente fique o último, não vai. Aí é sacanagem. É. Enfim, não classificamos agora, de 7 clubes passariam 4, o América não se classificou. E no Campeonato Mineiro Feminino, a gente jogou na segunda contra o Uberlândia, né? A gente tá falando do programa, se não me engano. A gente ganhou de 4-0. Nosso próximo jogo vai ser no domingo que vem contra o Araguari, 10 da manhã. Araguari, que é o time que tomou de 28-0 do Cruzeiro. Então vamos ver como é que vai ser. Menos de 27-0. A gente tem comemora. Só terminando a notícia aqui com relação ao futsal, tá? O jogo foi contra o 7 de setembro mesmo, lá na quadra do Salesiano. E o próximo jogo vai ser contra o Barroca, na terça do dia 17, contra o Minas Tênis Clube. Então a gente ganhou esse jogo de 10-1, foi do time do 7 de setembro. Aí só completando o que eu ia falar, que é curioso, não sei exatamente como é que tá se dando, mas eles já começaram a voltar para jogar no feminino, agora estão no time futsal. Interessante, né? O 7 de setembro, que é uma instituição... A gente não é dono da história do 7 de setembro? Porque não teve. A gente incorporou o 7 de setembro. Não sei como que eles estão fazendo para jogar, né? Mas eles estão voltando as atividades aí. O time feminino estava fazendo algumas partidas e agora eles estão com o time de futsal. Não sei como é que está sendo essa retomada do 7 de setembro, né? Mas a gente jogou contra eles. Em teoria, se a gente entrar na justiça, a gente acaba com eles. Marca é nossa. Vai ser uma briga. Agora que a gente tem o acordo com a NoFake lá, eu acho que a gente consegue isso aí, hein? Mandar uma notificação extrajudicial para esse pessoal do 7 de setembro. Deixa os caras. E eles têm até torcida organizada, vendo os lances lá no Salesiano, eles tinham um bandeirão lá. Deixa os caras. Mas a gente ganhou, foi do 7 de setembro, pela segunda rodada do Campeonato Metropolitano. E na terça-feira a gente vai enfrentar o Barroca na terceira rodada da competição, tá? E vai ser lá na quadra do Minas Tênis Clube, para quem quiser ir. O Saci até falou que está faltando mais participação das pessoas para acompanhar o futsal e tal. Então, para quem tiver interesse, é num horário que dá para ir, lá na quadra do Minas Tênis, às 21 horas, se o site lá da federação tiver com as informações certinhas. Mas eu acredito sim, porque até o próprio Instagram do América, do Coelho Futsal, divulgou essa informação também, que o próximo jogo vai ser na terça-feira, dia 17, tá? Então é isso, Jairão. Beleza. Bom, então, próximo jogo aí, nós temos quarta-feira, 20 horas contra o Botafogo, jogo em casa, né? Os problemas de sempre são esperados, né, gente? Mas eu acho que até o acerto, eu acho que tem tudo para funcionar o jeito que tá se tentando aí, né? Eu só discordo que liberaram a Ismênia para o Botafogo, toda, parte de cima e parte de baixo. Liberaram a Ismênia para a torcida do Botafogo. O nosso lado, cada sócio-torcedor pode comprar um ingresso extra a R$5, tá? Vai estar aberto o portão 3 e o portão 6 para compra e o portão 4 apenas para convidados e sócio VIP, né? Além disso, uma outra coisa legal é que liberaram as primeiras 1.000 crianças a entrarem de graça. Só no portão 6 tem um problema. Hã? Essas 1.000 crianças, é no portão 6 ou no portão 3? Que não é no portão 6. É no 6. Só acho que o horário para criança é ruim, né? Porque quarta-feira, 8 horas da noite, eu, por exemplo, não vou levar meu menino, porque ele tem aula no outro dia, né? É complicado. Mas, ainda assim, melhor do que não fazer nada, né? O que vocês acharam? É bom. Também porque se for colocar um horário de 19 horas, é ruim para os pais também, que tem que sair do trabalho e chegar na Independência. Então, jogo meio de semana é meio ruim para a criança mesmo. Jogo meio de semana é ruim de todo jeito, né? Tô curioso para saber se vão fazer o esquema de entrada de torcida rival pro P2 via P3 ou P6 também. Igual fizeram isso não pode acontecer agora, né? É o corredor humanitário da nossa mini faixa de gás ali no portão 3. A gente libera os torcedores do time adversário para entrar. Pois é, isso aí agora não tem desculpa acontecer não, cara, sinceramente. E outra coisa, tá, gente? Para quem não sabe, não vai valer mais ingresso impresso, tá? Não vai haver ingresso impresso. Não vai ter mais bilheteria. Faz, por favor, já quem não comprou tem que comprar pelo site. E só quem pode comprar é sócio torcedor. Isso é um saco? É um saco. Mas é para evitar que o torcedor do Botafogo compre do nosso lado, tá? É, eu realmente não vejo uma ideia muito diferente disso para Toli, essa solução. Vocês veem algum outro jeito? Porque eu realmente não sei. Gente, então, se você tem um parente idoso que não sabe mexer em tecnologia, ajuda o idoso. Ajuda, gente, pelo amor de Deus. Avisa também, avisa. Olha, não vai ter bilheteria, tem que comprar pelo site americamg.eleventickets.com, tá? E não adianta também imprimir o ingresso, tem que mostrar no celular ou algo do tipo, tá? Então ajudem aí quem não tiver proeza aí nos meios eletrônicos, ajudem, por favor, tá certo? O Lucas, você tá falando alguma coisa aí? Não, é isso que eu ia, só completei para ajudar o amigo idoso. Tá, o preço cheio do portão 3 é R$100 da inteira e do portão 6 é R$60. Mas, mais uma vez, o sócio torcedor pode comprar cada um ingresso a R$5, tá? E é de forma online, até 4 horas antes do jogo, ou seja... E conta o sócio bala, né? Então... Não, sócio bala não, não. Achei que eles comprariam mais barato também. Não, jovem, americano e VIP, tá? Então não tem Coreia não, tá? É, a gente sugeriu numa reunião um tempo atrás... que fosse feito para a torcida visitante, igual é feito, por exemplo, lá em Itaquera, lá na Arena do Corinthians. Torcida visitante tem que comprar lá na hora. Não tem venda online, não tem nada. Ele tem que ir lá na bilheteria do lado do visitante e comprar o ingresso dele. Vamos ver, por enquanto não foi feito isso não, tá? Então é isso aí, pessoal. É, vamos lá. Você já sabe a minha opinião sobre isso. Vamos curtir a Série A. Ano que vem nós vamos estar lá do mesmo jeito, infelizmente ou felizmente nós americanos nós somos isso aí, nós somos fiel mesmo, então a gente fica puto e tudo, mas vamos lá, vamos curtir a Série A, vamos ver os amigos, entendeu? Vamos lá ver um jogo, também tô com saudade, né? Quero ver os amigos, certo? É... Vou ler alguns últimos comentários aqui. Adolfo Parente está perguntando que se eu fosse do Jairo, se você fosse do CA, você contrataria o Thales para o ataque do América? Esse aí é meu artilheiro, para outros assuntos, não para entrar em campo. Canal do Cuba Knights. Tem que mudar, a velharia que está lá já deu o que tinha que dar, a mentalidade tem que ser mudada, o América tem andado para trás. Essas gestões atuais são gestões para clube que ficou perdido em 90. Miller Melo, América não manda, Felipe Azevedo, Mikael, Wellington Paulista, Lucas Cal, Boi Bandido, além embora, por que continua com esses jogadores? Horrível. Bom, então é isso aí, né, gente? Temos um programa? O Júlio tá falando que o... Isso é uma outra coisa legal, tá, Júlio? Você fala que eu tenho muito cambista vendendo ingresso na porta. Botafoguense pode comprar desses cambistas. Cara, então, primeira coisa que é o seguinte, agora acabou ingresso impresso. Então, acabando com o ingresso impresso, acho que já dá uma sabotada boa no cambista, né? Porque ele não vai ter como vender o papel mais, né? A outra coisa é que esse negócio de, eu tenho um ingresso extra aqui, também vai acabar, porque tem que comprar horas antes, né? Então, vamos ver se isso aí vai dar uma melhorada nisso também, né? Vamos ver o que vai acontecer para o nosso lado. A ver, com a parte desse ingresso, era sempre cortesia que tinha que dar lá para a Federação Mineira, essas coisas. O que fizeram com essas cortesias, né? Porque vão ser dadas as cortesias com o cartão, por exemplo, que vai passar para os convidados que de fato forem. Pra fazer isso, né? Porque o que matava era as cortesias que acabavam indo pra lá, né? O objetivo é ir tentando acabar com isso, né? Eu acho que acabar com o ingresso impresso é um caminho para tentar sacanear com os cambistas, embora a gente saiba que já tem cambista vendendo de forma virtual. Mas é um negócio que até a pessoa que compra fica mais reticente, né? Beleza, então, moçada. Boa semana a todos. A gente se encontra lá quarta-feira, 20 horas. Grande abraço, boa semana para todo mundo aí, gente. Até mais. Um abraço.